Quando amo, amo a sério e amo claro. Amo sem gozo, amo barato e amo caro. Amo como se amar fosse andar sem cessar. Amo com elegância, por isso amo devagar. Quando amo, me entrego sem esperar receber. Me perco sem conseguir definir o que isto é. Quando amo, tudo compreendo, por isso partilho, sou guerreiro. Pelos meus dois filhos, seguro o futuro que aturo, porque permeia o meu eu a partir da ideia de insistir no coração infinitamente em resgatar aquela vontade independente, onde o amor é o chão forjado com a força da paixão e a razão desconhece as razões do coração. Quando amo, tudo à volta tem um objetivo, por isso o amor é o motivo que mantém o mundo vivo. Então eu amo a minha maneira, a pior. Amo os que têm como espelho quem só reflete amor. Os que dão aos artistas aquele abraço que espanta. Para que o amor seja a música que todo mundo canta. O que os olhos não veem, o coração não sente. No amor não há defeitos, evidentemente está-se cego ao erro. A todo momento não há definição para este sentimento que os olhos não veem. O coração não sente, no amor não há defeitos. Evidentemente, quando se está apaixonado, toda loucura é normal. Quantas já fizeste desde a data atual? Quando amo, as palavras acordam tudo aquilo que sou e dou conta da vida que transborda a partir do amor. Amo com estas duas mãos que tenho, que moldam o desenho do mundo de onde eu venho. Não são de pedras os meus versos, são de mãos. E se nunca amaram, então não me entenderão. O amor preenche a vivência do homem sem querer, com um pouco de si mesmo e um pouco do outro ser. Fechar os olhos e viajar em busca da paz, que às vezes uma boa conversa traz. Um carinho, um abraço, um beijo cai tão bem. Falar com olhar quando nenhuma palavra convém. Quando amo, o tempo passa rápido, isso chateia, só raiva. Tu nem fazes ideia. Quando amo, faço uma viagem em mim mesmo, denúncias eternas em climas extremos. Quando amo, o meu amor se faz amor, é ferida que dói e não se sente ou melhor. Quando o amor assume rostos, já não me surpreende, porque o amor é a única linguagem que todo mundo entende. Porque os olhos não veem, o coração não sente, no amor não há defeitos, evidentemente está-se cego ao erro. A todo momento não há definição para este sentimento que os olhos não veem. O coração não sente, no amor não há defeitos. Evidentemente, quando se está apaixonado, toda loucura é normal. Quantas já fizeste desde a data atual? Que importa a morte se quando amo encontro vida e as minhas mãos abraçam uma confiança esclarecida? Que importa a noite se quando amo tudo é dia? Tudo é poesia, em boa companhia. Amar e ser amado é o que importa para se viver, reconhecer no olhar o desejo de crescer, de cobrir fugazmente o abismo do silêncio, tatear a alma. Quando penso e repenso em verter sorrisos com um simples olhar, entregar-se de olhos vendados como faz o mar. Quando amo, há uma paz interior enorme, desconhecida pelo dicionário dos homens. Resumindo, quando amo, sou ponte entre o ontem e o amanhã, que se chama hoje. Como amar faz bem, e muito bem, empresto-vos o meu amor para que possam amar também.